Na Grã-Bretanha, assim como em vários países do mundo, cada vez mais gente se volta para a chamada medicina alternativa. Coisas como acupuntura, osteopatia e assim por diante. Mas são tantas as variedades que, às vezes, quem procura um tratamento, digamos, anticonvencional, não sabe bem por onde começar. Oscar Pilagallo Filho, produtor do programa Ciência em Foco, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, vai agora falar um pouco sobre as várias formas de medicina alternativa. Bom, a medicina ortodoxa ou medicina alternativa é o termo que se emprega para designar um tipo de medicina cujo aspecto científico não chegou a ser provado e que, em geral, não é estudada nas escolas. Existe uma grande diferença entre a alopatia, que é a medicina tradicional, e a medicina alternativa. Enquanto a medicina tradicional se preocupa com uma doença em particular, a medicina alternativa se preocupa com o paciente como um todo. Mas não é todo mundo que aceita essa designação. Simon Mills, por exemplo, que é presidente do Instituto Nacional de Medicina à Base de Ervas e um dos diretores desse centro em Exeter, prefere chamar essa prática de medicina complementar. Segundo ele, dessa maneira fica afastada a impressão de competição com a medicina tradicional. Aqui na Grã-Bretanha, como em qualquer outro lugar, a medicina alternativa tem sido atacada por médicos alopatas. Mas a postura é flexível. A Associação Médica Britânica, por exemplo, saudou a inauguração do novo centro de pesquisa devido à oportunidade que dará de se desenvolver um estudo sério e acadêmico da medicina alternativa. O principal problema dessa medicina não convencional é que ela não está sujeita a nenhum tipo de regulamentação, o que acaba favorecendo o surgimento do charlatanismo, mas também a médicos de reputação inatacável. A medicina alternativa é relativamente popular aqui na Grã-Bretanha. Estima-se em pelo menos 8 mil o número de pessoas que se dedicam à prática. As consultas superam a marca dos 18 milhões por ano. Aqui na Grã-Bretanha, só a homeopatia, um dos principais ramos da medicina alternativa, está ligada ao serviço de seguro de saúde. Aliás, diga-se de passagem que esse é um tipo de tratamento que é preferido pela própria família real britânica. Mas há também outros ramos importantes, como a acupuntura ou a osteopatia, que vem a ser um tratamento à base de massagem para aliviar problemas no esqueleto. Oscar Pilagallo Filho, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. Faz 90 anos que a Galeria Tate de Londres abriu as portas para o público. Hoje em dia, a Tate abriga uma das mais importantes coleções de arte contemporânea de todo o mundo. E aqui, para falar um pouco sobre a Tate Gallery, estão Eduardo San Martin e Noeli Dolce, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. Em 1892, Sir Henry Tate, um famoso e milionário fabricante de açúcar refinado, comprou uma prisão desativada que ficava na margem oeste do rio Tâmisa de Londres. Sir Henry Tate mandou destruir a prisão e, em seu lugar, construiu um enorme prédio estilo neoclássico, que era a arquitetura moderna no final do século passado. Neste prédio especial, ele guardou sua coleção particular de obras de arte moderna. No final de julho de 1897, o então príncipe de Gales, futuro rei Eduardo VII, inaugurou pessoalmente a que, até hoje, é a Tate Gallery de Londres. Nesses 90 anos de portas abertas ao público, a Galeria Tate de Londres manteve pelo menos duas tradições. Coleciona arte moderna internacional e, sempre que expande suas instalações, inaugurando uma nova ala ou salão de exposições, um destacado membro da família real britânica se faz presente. A última dessas inaugurações ocorreu em março passado, com a abertura, bem ao lado da Tate, da Clore Gallery, que passou a abrigar exclusivamente a obra do paisagista Joseph Turner, tido por muitos como o maior pintor inglês de todos os tempos. A Galeria Tate é especializada em arte contemporânea de vanguarda. E a verdadeira vanguarda, a linha de frente da criação visual, facilmente se confunde com as modas passageiras. Consequência, às vezes a Tate Gallery compra gato por lebre, investindo em trabalhos que são rapidamente esquecidos e desprezados pelos críticos ou mesmo desqualificados enquanto objetos de arte, perdendo suas credenciais para figurarem no museu do mais alto prestígio mundial. Entre essas obras suspeitas de serem apenas um símbolo da moda e não da arte moderna, está uma pilha de tijolos brancos que Carl Andre vendeu para a Tate Gallery por 12 mil dólares, fazendo um polêmico sucesso em 1976, quando formavam-se pequenas filas de pessoas interessadas em decifrar o sentido artístico, o significado estético daquela pilha de tijolos. Obrigada por ler e aguardar tudo que compro, a Galeria Tate de Arte Moderna de Londres não pode fazer espaço nas suas paredes e nos seus porões, leiloando o que considera refugo. Bom, sempre é bom lembrar que em artes visuais, a história está repleta de exemplos de artistas desprezados no seu tempo, que se tornam mestres de gerações futuras. Por tudo isso, a Tate Gallery de Londres tem, no momento, mais de 40 mil peças na sua coleção. 40 mil obras de arte é uma quantidade impossível de se imaginar. Mas nem todas as obras são modernas pilhas de tijolos brancos. A Tate tem um dos mais preciosos acervos de clássicos do modernismo ocidental, assim como raros exemplos de exóticos precursores, como os desenhos e pinturas de William Blake. Mas como se faz para mostrar ao público 40 mil obras de arte? Na sua busca desesperada por espaço, a Tate Gallery completa 90 anos em franca expansão. Além da Galeria Especial para o Legado Nacional de Turner, em maio de 88, os administradores pretendem inaugurar uma filial em Liverpool, no norte da Inglaterra, reaproveitando um enorme armazém do antigo cais do porto. Afinal, muita gente diz que não gosta da arte moderna, mas a ideia milionária e ousada de Harry Tate, em 1897, continua um grande sucesso 90 anos depois. Mais de 1,5 milhão de pessoas por ano visitam a Galeria Tate de Londres. A malária é um dos males que mais gente afeta no mundo tropical. E é uma doença que, por mais pesquisas que se façam, a medicina moderna não consegue vencer. Mas agora parece que há novidades animadoras no horizonte. E para nos explicar essas boas novas em relação à doença que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, aqui estão Oscar Pilagalo Filho e Noeli Dolce, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. A malária, como se sabe, é a doença infecciosa que mais se espalha no mundo. Os especialistas estimam que os casos de malária cheguem a 300 milhões por ano. E atualmente, quase metade da população do planeta, que acabou de atingir os 5 bilhões de pessoas, estaria ameaçada. E o grande problema com a malária é que, até agora, os médicos ainda não conseguiram desenvolver uma vacina. E há alguma novidade agora nessa área, Oscar? Há novidades e parece que são bem animadoras. O problema com a vacina é que os cientistas não conseguiam criar o Plasmodium, a parasita responsável pela doença, e, a partir daí, obter a substância a ser usada na vacina. Mas e agora, Oscar, a parasita já está sendo criada em cultura? Não, não é isso. A verdade é que os pesquisadores resolveram contornar essa dificuldade criando uma vacina sintética. Esse caminho já vem sendo explorado há uns 10 anos, mas só agora é que as primeiras experiências com pessoas estão sendo feitas. E com quais resultados? Os resultados parecem positivos. Uma equipe americana da Universidade de Maryland injetou a vacina em 35 voluntários, todos eles jovens estudantes de medicina, saudáveis e que nunca haviam contraído malária. Foram aplicadas duas doses diferentes para se saber como melhor ministrar a vacina. E o resultado foi que a maioria dos voluntários reagiu produzindo o anticorpo. Pelo que se observou, não houve efeitos colaterais. Mas essa então seria a vacina definitiva, ou seja, com garantia total de proteção, Oscar? Não, infelizmente ainda não, Noeli. Para se ter uma ideia do estágio em que se está, dos voluntários, os três que produziram maior nível de anticorpos foram deliberadamente contaminados através da picada de mosquitos portadores de malária. Desses três, um não contraiu a doença. Os outros dois acabaram mostrando os sintomas da doença num prazo maior que o normal, o que também indicou uma certa resistência. Portanto, ainda há um longo caminho a ser seguido até a descoberta da vacina que dê imunidade total. Mas, de qualquer maneira, essa recente descoberta já representou um grande passo nessa direção. A 16 de agosto passado fez 10 anos que morreu Elvis Presley. Apesar de todo esse tempo, A memória de Elvis não só continua viva, como seu fã-clube continua dos mais numerosos. Na Inglaterra, há mesmo quem até hoje só se vista à la Elvis Presley, topete gomalina, sapatos de camurça, e sua música continua sendo tocada e ouvida por milhões de pessoas no mundo inteiro. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Um trechinho de Love Me Tender. Me ame carinhosamente, seria isso, Eduardo? Me ame suavemente. Talvez essa seja a canção mais conhecida do rei do rock, Elvis Presley. E a verdade é que os milhões de fãs do Elvis em todo o mundo levaram a sério a letra da música e amam carinhosa ou suavemente o cantor até hoje, mantendo viva sua memória 10 anos depois de sua morte. E é uma lucrativa lembrança para a herdeira de Elvis, sua filha Lisa. Até hoje, os fãs do cantor já compraram 1 bilhão de discos, além de muitos milhões de dólares em lembranças e o que nós chamamos de souvenirs, fotos, cartazes, botões e mesmo o shampoo Love Me Tender, um dos 150 produtos vendidos sob licença dos administradores da fortuna deixada por Elvis. E Márcia, já que você está tão bem informada sobre o Elvis, por que será que o Elvis tem um culto hoje em dia que é maior do que o culto a outros falecidos ídolos do rock, como Buddy Holly, Jimi Hendrix ou mesmo John Lennon? Penélia, esta é uma pergunta para o Eduardo San Martín responder, porque o Eduardo é um interessado em música pop. E aí, Eduardo, como é que você vê esse mito do Elvis Presley? Bem, tem várias maneiras de encarar isso aí. Uma maneira seria que o Elvis, como foi o primeiro rei do rock e se manteve o rei do rock a vida inteira, ele, digamos, ele levaria vantagem desse pioneirismo. Mas eu acho que a principal razão é de ordem econômica. Ele deve considerar que Elvis Presley foi para Hollywood, fez muitos filmes em Hollywood. Então, só isso aí, então, além da indústria fonográfica atrás dele, ele passou a ter também a indústria fonográfica, a indústria cinematográfica mais lucrativa que existe. Só isso aí, se você tem toda a indústria fonográfica, tem toda a indústria cinematográfica e ainda é o pioneiro em fazer um tipo de rock and roll, já garante assim, uma penetração e um esforço publicitário que qualquer um fica liderando em relação aos outros artistas. Agora, acho sempre bom lembrar uma coisa, que no fundo Elvis Presley é o primeiro branco a fazer um tipo de música que já existia na cultura popular norte-americana. Ou seja, ele é o primeiro branco a cantar com alguns negros que da faixa de mercado do Rhythms and Blues, como T-Bone Walker e vários outros, John Lee Hooker, e vários outros já faziam na faixa de ritmos and blues. Ele apenas, digamos assim, pasteurizou um pouco e transformou, digamos, aceitável para o grande público norte-americano. Há, inclusive, um belo poema de um poeta negro chamado Turner Brown, é o nome do poeta, e é um poema interessante. Ele diz assim: ser negro é ver o Elvis Presley ficar rico fazendo aquilo que seu primo passou a vida inteira fazendo sem ganhar nada. Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, gonna feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My inside shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and a love so fine. She touched my hand and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, yeah, yeah, yeah. Ooh, yeah, yeah. I'm all shook up. Elvis Presley e All Shook Up. A reportagem foi do serviço brasileiro da BBC de Londres. E agora com Oscar Pilagallo Filho, do serviço brasileiro da BBC de Londres, uma novidade do mundo pop britânico. Acaba de surgir aqui uma nova banda destinada ao sucesso. O seu nome é Black e, na verdade, é uma banda de um homem só, Colin Verbcombe, de 25 anos, natural de Liverpool, o conhecido berço dos Beatles. Quem o vê hoje em dia, vestido com roupas convencionais e cabelo bem penteado, não pode imaginar que ele começou a sua carreira musical num grupo punk. Mas, depois que o principal vocalista do grupo saiu, Colin assumiu esse papel e mudou o nome da banda para Black. O nome ficou, mas a banda foi encolhendo aos poucos até se transformar na banda de um homem só, quando o parceiro de Colin, Dave Dix, decidiu trabalhar como o produtor da banda. O Black gravou vários compactos simples nos últimos anos, mas sem muito sucesso. Em fevereiro do ano passado, teve o seu primeiro gostinho de sucesso com o compacto simples Wonderful Life, alcançando o número 72 nas paradas de sucesso. Mas foi este ano, 1987, que parece ser o ano do Black. Os esforços de Colin Verbcombe, ele está até o momento estudando ópera para aprender a disciplinar a sua voz, parecem estar dando resultado. A sua ambição é transformar o Black na banda que apresenta a música que ninguém está tocando. Será que Sweetest Smile pode ser essa música? Vamos conferir. Said it would be broken someday, and now I've come to that fateful day. So I sit on the floor with my head in my hands, and don't tell me how to make it pay. I write a new song every day. I just wish I was made of wood. I might not feel pain, even if I should, even if I should. Trecho de Sweetest Smile com Black. E agora com Oscar Pilagallo Filho, do serviço brasileiro da BBC de Londres, o sucesso britânico do grupo Living in a Box. Este é o Living in a Box, um grupo que estourou este ano nas paradas de sucesso de Londres. O aparecimento do Living in a Box foi saudado pela crítica, que acha que o grupo, com seu ritmo original, injetou nova vida no cenário musical pop. Mas, apesar de todo esse sucesso de crítica e de vendagem, O Living in a Box é um conjunto avesso à publicidade e badalação, conforme as palavras de um de seus integrantes, Richard Derwischer, entrevistado recentemente pela BBC. We're all very shy, really. I think what happened, actually, we've only actually really been in about two or three magazines. It was a sort of deliberate attempt to keep it quiet, I think. Ele está dizendo que todos os integrantes do conjunto são muito tímidos. O que acontece, ele prosseguiu, é que até agora o grupo só foi notícia numas poucas revistas. Mas isso é feito de propósito, para que não haja muita badalação. Ele acha que as pessoas também perdem o interesse e não querem ficar muito ouvindo falar o tempo todo de músicos pop. Pois é, mas querendo ou não, o Living in the Box está atraindo um grande interesse do público jovem, não somente aqui da Grã-Bretanha, mas de todas as partes do mundo e até do Japão, segundo as últimas cartas recebidas pelo grupo. E vamos conferir a razão desse sucesso, ouvindo mais uma vez um trechinho de um dos últimos lançamentos do conjunto, So the Story Goes. The Story Goes, com o grupo Living in a Box. Você já ouviu falar do monstro do Lago Ness, na Escócia? Pois até hoje, milhares de pessoas vão à Escócia todos os anos tentar ver o que talvez seja o monstro mais famoso do mundo. Dulce Maltês, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, nos conta o que há de novo sobre o monstro. Em Edimburgo, cientistas acabam de voltar de uma expedição à procura do monstro de Loch Ness, enquanto daqui a 2 meses será feita uma nova investigação, desta vez utilizando equipamento sonar. A lenda do monstro de Loch Ness começou em 1934, quando o coronel Wilson, um médico de Londres, tirou uma fotografia do que se supõe ser uma criatura marítima com um longo pescoço arqueado, saindo das águas do lago. Hoje em dia, muita gente acredita que isto foi um truque fotográfico, mas a verdade é que, sendo truque ou não, a lenda do monstro tem atraído o interesse do mundo inteiro, e aqueles que visitam a Escócia passam horas à beira do lago para ver se conseguem ter a sorte de deparar com o monstro. Cientistas da Sociedade Internacional de Criptozoologia estiveram reunidos em Edimburgo, capital da Escócia, na semana passada. Criptozoologistas, para quem não sabe, são cientistas que têm um interesse especial em criaturas estranhas e não classificadas. Depois de sua conferência, esses cientistas subiram as montanhas escocesas para visitar o famoso lago e seu monstro. Esses cientistas acreditam que não há razão para se duvidar que uma criatura marítima pré-histórica possa estar vivendo nas profundezas de Loch Ness, um dos lagos de maior profundidade da Europa. Nos últimos anos, a existência do monstro de Loch Ness tem atraído o interesse de investigadores profissionais. Em 1983, uma equipe dos Estados Unidos realizou a monitoração da superfície do lago usando câmeras de vídeo que permaneceram ligadas o tempo todo. E como resultado disso, os americanos conseguiram imagens do que parece ser um objeto de cerca de 7 metros de comprimento, atravessando as ondas do lago e levantando sua cabeça periodicamente. Mas a investigação mais ambiciosa tem sido aquela iniciada no ano passado, utilizando equipamento sonar para investigar as águas profundas de Loch Ness. Em outubro deste ano, a investigação deve prosseguir, desta vez utilizando o que há de mais moderno em equipamento sonar. Dulce Maltês, do Serviço Brasileiro da BBC, falando sobre o monstro do Lago Ness, na Escócia.